Anderson Foca, na Bahia. Versão baiana, Bacurim, toco de marajé. Pare de sarca, Lourenço, Peterson Foca. Salvador, você vai logo conhecer toda uma sinergia intrínseca, as raízes da cultura baiana a nível de candomblé, a nível de Juca Buscapé e a nível do inconsciente coletivo da baianidade Nagô, que é massa, cara. Xiii, meu. Quantos dias de buzum pra conhecer tudo isso aí, meu? E aí, salvadorinha? Vamos comer uns vatapá com caruru, meu? Tocar uns agogô, lavar as escadas do seu Bonfim. Tome tenência. Tá dando rasteira em cobra, é? Crendo Deus, pai. Renca, bora embora, vambora. É, até mais, mina. Vixe Maria, meu padrinho, pra desvizar, sujei da bunda chulada, porra. É, faz favor, mãe de santo. Manda três acarajé sarado presidente, meu. Ei, cabeça, arruma o navio da porra. Quer com pimenta, sem pimenta. Certo. Taca pimenta. Pegue, rapum de Deus. Esse é o cão chupando manga. É, gostoso, né, tia? Quentinho, né? É, tá quente, né, hein, véia? Tá esquentando tudo, meu. Pegou fogo na minha boca! Ah, oh, mãe santa, faça o corre! Ei, Chapume, vai te catar com essas madrugueiras, cabelinho de craquexé! Sequestro, meu velho! Entre no carro! Entre ou morra, compadre! Entre ou morra? Entra ou morre! Então vamos nessa, meu. Confundi os tempos verbal. Entre! Entre! Meia hora depois... Suma! Barro é beira de pinico, Bubicaruru! E eu vou denunciá-lo no sindicato dos sequestradores! Pô, até agora, no momento, não consegui encontrar nenhum pé lourinho. O tal de Salvador Dali também não tá aqui. E tem o tal de Senhor Bonfim, que dá umas fitinhas coloridas pros carinhas. Despeço porque meu cérebro travou e não consigo mais escrever. Consequentemente, foca! Peterson Foca na Bahia. Apoio, Associação dos Surfistas de Lençóis. Uma entidade chapada.